E por isso a minha perspectiva é ver se nas nossas condições orçamentais para 2019, se é preciso ou não recorrer ao Fundo de Apoio Municipal. O que é que eu propus ao Governo? E mais uma vez não fui ouvido, e eu propus ao seu Secretário de Estado da Administração Local. Propus-lhe que os dinheiros que nós temos no Fundo de Apoio Municipal, que serviram para alavancar outros municípios em dificuldades económicas, todos nós fomos obrigados a um esforço suplementar. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, todos os anos, tem entregue à volta de 100 e tal mil euros para esse fundo municipal. O que é que eu propus numa reunião onde estiveram os presidentes e o Dr. Carlos Miguel? Propus uma coisa simples, que tinha muito mais lógica do que nós estamos a pedir. Era que nos devolvessem, em regime de excepcionalidade, que nos dessem o dinheiro que nós temos no Fundo de Apoio Municipal, o nosso saldo, e nós com aquele dinheiro faríamos, alocaríamos a estas segundas habitações. O que quer dizer que nós não precisávamos de fazer nenhum tipo de endividamento. Isto era justo, porque fomos nós. Eu vou pedir dinheiro a um fundo onde tenho um saldo. E por isso reivindiquei isso no Governo, e também quero dizer que não fui ouvido. Que não foi ouvido, disseram-me que não, que isso era um princípio mau. Eu não consegui perceber qual era o princípio, porque é que era mau.